vocês. É de vacidez. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o teu som, sei lá. Até prova teu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, me abraça, não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Me aperta, me abraça, não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Alô, Elialdo Promoções, do Resenha, meu filho. Tamo junto. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha.